BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, este programa que acontece na Rádio Boa Nova com a colaboração da BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, hoje com uma nova convidada, Marta Leite, de 28 anos, e sabemos que é natural de Guimarães. Altura de saudarmos a Marta Leite. Olá, Marta, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. A Marta Leite, uma jovem de 28 anos. Marta, é de Guimarães, quer-nos explicar como é que aconteceu esta sua ligação à BLC3? Olá, boa tarde. Antes de mais apresentar-me, como já referi, o meu nome é Marta, tenho 28 anos e sou de Guimarães. A ligação à BLC3 foi um bocadinho tentar mudar um bocadinho o rumo da minha carreira profissional, à procura de novos trabalhos, e foi assim que surgiu a oportunidade de me candidatar à BLC3 e felizmente fiquei na BLC3. Mas viu um anúncio? Estava à procura de trabalho dentro da investigação e vi um anúncio de uma bolsa e candidatei-me. E isso foi há quanto tempo? Foi há cerca de 2 meses, 3 mais ou menos, iniciei funções na BLC3, há um mês precisamente. Portanto, podemos dizer que é uma das mais recentes investigadoras, portanto, a integrar a equipa da BLC3. Quanto à sua formação académica, Marta, quais é que são então os seus estudos? Onde estudou? Qual é que tem sido o seu percurso até aqui? Tirei licenciatura na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico Viana do Castelo e posteriormente licenciatura em Biotecnologia. Posteriormente tirei mestrado em Bioengenharia na Universidade do Minho. Portanto, é uma mulher do Norte, não é? Sim. E agora, há cerca de um mês aqui por Oliveira do Hospital, importa percebermos que trabalho é que desenvolve na BLC3. Na BLC3 estou integrada no programa Labi Educa, que é um programa onde essencialmente nós desenvolvemos experiências com as crianças, do pré-escolar, do ensino básico, segundo e terceiro ciclo, e eventualmente também com o secundário. Uhum. E como é que acontece, estas experiências, estes trabalhos que desenvolve junto dos alunos? Se calhar primeiro tentarmos perceber o que é este projeto da Lab Educa. Exato. Tentar aqui decifrar um bocadinho deste nome. O projeto já vem sendo desenvolvido na BLC3 há vários anos. É um projeto que essencialmente foca a tentar demonstrar, neste caso às crianças e aos jovens, a ciência, para que eles tenham um primeiro contacto com a ciência. Desenvolvemos algumas atividades simples para que eles possam também começar a aprender certos conhecimentos e também um bocadinho, no fundo, tentar-lhes passar a consciencialização também um bocadinho do que é que nós temos que preservar hoje em dia, tentar-lhes consciencializar para essa vertente mais sustentável, digamos. Portanto, fazem pequenas experiências, também despertá-los para este bichinho da ciência e da inovação. Recebem alunos só do concelho, alunos de toda a região? Nós recebemos alunos de toda a região, mas maioritariamente nós vamos às escolas do concelho, neste caso mais até para o pré-escolar. Vamos também desenvolver atividades nas escolas com o 5º e 6º ano e depois em épocas um bocadinho mais especiais, digamos nas férias escolares, recebemos recorrentemente na BLC3 grupos de alunos, por exemplo, já se desenvolveu 3 dias com ciência, ciência no Natal, tem assim várias atividades que se vai desenvolvendo depois, dependendo um bocadinho da fase do ano em que estamos. Portanto, mas grosso modo são vocês que se dirigem, sim, às exatamente, escolas, sim. Fazem toda uma planificação. Exatamente. Isto acontece todos os dias ou há dias marcados? Acontece uma vez por mês, no caso do pré-escolar, e no caso do 5º e 6º ano, duas vezes no mês. Uhum. E nos restantes dias estão na BLC3? Exatamente. A Marta com os seus colegas, se calhar, a desenvolver novas ideias. Exato, a pensar em novas ideias, a programar, a coordenar também um bocadinho todas estas escolas que nós vamos, um bocadinho por aí, também pensar em novas atividades que se possam fazer, novos programas, lá está, desses três dias, das férias, sempre um bocadinho a tentar programar mais além. Uhum. E neste projeto do Labiduca, a Marta já disse que não está sozinha, até porque este é um projeto que já começou há algum tempo. Com que equipa é que está então, sim, integrada? Trabalho diretamente com a coordenadora do projeto, que é a Carolina Nunes, e também com a colega que estava anteriormente a mim, que é a Edita Brandes. Uhum, portanto, são três. Exatamente. A desenvolver este projeto. Sim. E fica satisfeita com este trabalho? Acaba por ser compensadora? Sim, muito, muito. Esta partilha de experiências, sim, com os mais novos? Eu sempre gostei muito desta parte da comunicação e da interação com o público, e as crianças são, sem dúvida, fantásticas e passam-nos um feedback enorme. Nós já, quando chegamos, eu comecei há pouco tempo e já chego às escolas e elas já estão à nossa espera, todas entusiasmadas, sempre à espera de novas experiências, é muito gratificante, sim. Portanto, eles gostam muito de assistir à transformação, sim, das sim, coisas, sim, não é? Sim, ficam muito impressionados com certas coisas, mas também se nota, já como isto é um projeto que já vem sendo desenvolvido, que eles já têm, digamos que já estão despertos para a ciência e já têm certos conhecimentos adquiridos. É muito interessante ver isso. Portanto, acho importante este sim, projeto. Sim, importantíssimo, sim. Portanto, a Marta é licenciada em Biotecnologia pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e concluiu mestrado em Bioengenharia na Universidade do Minho. Nessa altura, via-se a executar o trabalho que agora está a realizar? Já era a sua vontade estar com os mais novos, ou na altura em que enverdou por esta formação tinha em mente outros planos? Ao longo dos meus estudos eu sempre fui, digamos, trabalhadora estudante, sempre conciliei os estudos com o trabalho e sempre trabalhei muito na área da comunicação, da interação com pessoas, nomeadamente no comércio. Então esta, ter a oportunidade de fazer investigação e ao mesmo tempo partilhar o conhecimento com as crianças, neste caso, para mim é muito gratificante. Ali um bocadinho as duas áreas em que eu sempre estive ativa, digamos. Portanto, porque ao mesmo tempo que participa neste Labiduca, também desenvolve investigação, não é? Exatamente, sim, sim. Em que área? De momento estou só a prestar apoio aos colegas, porque, como referi também, só estou na BLC3 há um mês, estou mais focada neste mês em me inteirar dos assuntos do Labiduca, mas depois será para também desenvolver investigação. Nesta área da biotecnologia? Sim. À partida será para trabalhar na área dos biomateriais, sim. Quero falar um pouco sobre isto, porque para Marta é um termo comum. Exato. Mas para quem nos escuta, falar de biotecnologia, biomateriais, é falar do quê? Se puder explicar? Exato. No fundo, a biotecnologia, de uma forma mais simplificada, é usar os nossos recursos naturais, sejam deles de diversas formas, aliados à tecnologia, para tentar solucionar alguns problemas que nós temos, ou para tentar desenvolver novos produtos, por exemplo, se for o caso da área alimentar, tentar desenvolver novos produtos, novas ideias. É um bocadinho por aí a biotecnologia. Porque a BLC3 até tem conseguido alguns resultados. Exatamente, em várias, sim, áreas, nomeadamente até produção dos cogumelos, sim, no tratamento, sim, dos resíduos das cajarias. Exatamente, entre, sim, outros. Exatamente, sim. Portanto, será também dentro desta, exatamente, lógica, sim, a sua participação. Exato. A Marta vem de Guimarães. Como, sim, é que acontece então esta mudança, não digo radical, mas, sim, uma mudança um bocadinho grande? Saiu do seu habitat para vir para Oliveira do Hospital? No fundo foi, eu pensei que até seria um bocadinho mais difícil, mas foi muito fácil a minha adaptação. Eu estou na BLC3 e eles disponibilizam a residência, ou seja, também foi mais fácil eu me interar com os colegas, e mesmo durante o trabalho toda a gente me recebeu muito bem e foi muito fácil a minha adaptação. Mas partilha a residência com outros, sim, investigadores? Sim, sim, sim, sim. E para mim é muito bom, nós pagamos um valor simbólico que já ajuda, não é? E no fundo convivemos todos e é mais fácil de nos integrarmos. E já conhecia Oliveira do Hospital? Não, ainda não conhecia. Mas já tinha ouvido falar? Em Oliveira do Hospital, assim especificamente, não, mas tem sido uma agradável surpresa. mas certamente que se apercebeu das notícias, nomeadamente por causa do grande incêndio de 15 de outubro de 2017, porque as marcas ainda estão visíveis. Mas de qualquer modo, portanto, ficou surpreendida por encontrar em Oliveira do Hospital um campus da tecnologia como é a Belci 3. Sim, fiquei muito surpreendida e principalmente quando vim conhecer as instalações, fiquei surpreendida de ter um campus tão grande no interior, digamos, e com tão boas condições de trabalho, com muitos equipamentos, fiquei muito surpreendida, sim. Certamente a Belci 3 também fará parte dos seus temas de conversa com amigos seus de Guimarães. Que mensagem é que leva daqui para lá? Quando falo com os meus amigos e principalmente também aqueles que são da área, e a maioria deles não conhece, mas fica muito surpreendida pela Belci 3 ter tantas investigações em diversas áreas e pelas instalações em si, e ficam todos muito curiosos e até vão pesquisar mais e ficam todos muito surpreendidos. Muito bem. E Marta, daqui para o futuro, se calhar ainda é prematuro estarmos a falar sobre isso, porque acabou de chegar a Oliveira do Hospital, está há um mês por cá, então integrada neste projeto Labia Duca, mas no seu horizonte, o que é que perspectivas é que tem? Sei que agora está então muito dedicada a este projeto, mas poderá idealizar outros projetos que pode partilhar connosco? O que é que vai aí dentro das suas motivações? Para já tenho gostado muito de estar cá. A minha bolsa de investigação é de um ano, mas espero poder continuar depois disso, porque, como disse, foi muito fácil para mim me adaptar e mesmo em termos da região, eu como faço o Labia Duca, tenho a oportunidade de viajar pelo concelho e estou a gostar muito de conhecer também as paisagens e tudo isso, por isso será um projeto que à partida será para manter por cá. Sim. Ou seja, com este Labia Duca acaba por ir conhecendo um pouco do concelho, não é? Sim. E não ficar só fechada ali no campo de tecnologia. Sim. Muito bem. Portanto, noto que está satisfeita. Sim. A Belci 3 foi algo importante e que certamente está a marcar a sua vida. Sim, foi uma mudança muito positiva, sim. Portanto, reside por cá, partilha a residência com outros investigadores. As suas deslocações a Guimarães são que é semanais? Semanais, sim. Não se aguenta muito tempo sem regressar. Para já semanais, podem vir a ser, até porque tenho também amigas cá em Coimbra, que acaba por ser perto, mas nesta fase inicial foi mais semanal, sim. Muito bem. Marta, muito obrigada. Acabámos então por perceber aquilo que desenvolve e naquilo que está integrada na Belci 3, o projeto Labia Duca. De uma maneira mais prática, acabam por ser vocês a levar a educação na área da investigação e da ciência junto às escolas e em períodos de férias a Belci 3 abre as portas aos pequenos e aqueles que possam vir a ser até um dia os cientistas e os investigadores do amanhã. Exatamente, sim. Marta, muito obrigada então pela sua presença aqui na Boa Nova. Também lhe desejamos e fazemos votos de muito sucesso neste projeto e obrigada por estar em Oliveira do Hospital. Obrigada. Muito boa tarde. Ficámos então por aqui com esta entrevista à Marta Leite, 28 anos de Guimarães. Nós regressamos no próximo Espaço Belci 3, Ciência no Interior. Belci 3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a Belci 3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. Belci 3, Ciência no Interior.